Alô, Gol, Golf, Golf, novembro, retornando. Prossiga. Posição 7 do pátio 3. 308, obrigado, Alvorade. O Golf, novembro. Ok, iniciando. Boa noite, Bravão. Tango, Silvio Mantém, 130, você da Conte, vigilante. 130, 120, confirme? 130. 130, prefeito da Conde, o Bravo Fatal. 805. DLS pro 606? Reporte autorizado no 606. Obrigado. Golfo 606, tá no localizador. Complete a aproximação, Golfo 606, chame torre 186. 186, boa noite, 606. Boa. China 6258, é bom te localizar o PVS. 190. Prossiga, senhor 6258. 6258, reporte estabilizado no LF. Reporte lá. Salvador, Obra Alfa Tango. Prossiga. Solicito 110 como final. Subiu, mantenha. Tava. Oi, boa noite, gol 1606, final, baixar travado. 06, fundo autorizado, 180 com 10.018. Tire pouso, gol 1606. Fala, Golf November. Prossiga. Autorização para prosseguir pushback até a posição 3 do pátio 1. Autorizado. Autorizado até o portão 03. Ok, isso. Pode prosseguir, Ivone. Movimento pro 606, por favor. 180 graus com 10 mais. Obrigado. Meia sola aos 32, direita Alfa Juliette, portão 8. Direita Alfa Juliette, portão 8, gol 9606. 6250. 0258, completo de aproximação, torre 286. 258 baixou e travou? Afirmativo, senhor. Boa noite, pouso autorizado 180 com 10. Boa noite, livre pouso na 258. Jogou o Golfe, Golfe November. Prossiga. Ao término do reboque, muito grato, boa noite. Boa. Parque, brinca, picada. Fica, hoje tem problema com esse fiscais de pátio com relação ao acesso pela porta dianteira? Checar com o engenheiro, só um instante. Afirmante. Agora já tem lá, ok? Obrigado. Solo 37, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 11. Direita Alfa na 11, graças. Salvador, boa noite. Boa noite, 05, pode mexer na informação, a autorização de tráfego para Natal. Natal está pronto, copia. Atento. Autorizado Natal 370, Pesolo 10, pistão 0, esquerda, Fucas e Pá, controle 1208, 5024. Autorizado para Natal 370, Pesolo 10, decola da 10, curva esquerda na Fucas e Pá, 208 no controle, 5024 no transponder 1805. Correto, Poli Position, pronto. Controle Salvador, boa noite, Azul 4062. Olha na sua frequência, estando para 150. Separa 2 mil pés, Azul 4062, chegada armário, ajuste no 08. Chegada armário, autorizado 2000, confirma. 2 mil pés, autorizado, chegada armário 4062. 2 mil pés, 4062. Bravo Alfa Tango, serviço será terminado, mantém o nível 110. Chegando agora Aracaju em 1203. 3, o Papa Romeu Bravo Alfa Tango, uma boa noite. Do Pod Position, gol no 805. Autorizado, chama o táxi. É uma boa noite, 05. Controle Salvador, boa noite, Gol 9643. Passando 210 para 960, informação alfa. Boa noite, Gol 9643, desça para 4000 pés, a chegada é bom, se ajuste em Salvador, 1018. 1018, chegada é bom, se para 4000, 10, o Gol 9643.